Contrário, guardar tua coragem, que tua coragem eu não quero. Contrário, guardar tua coragem, que tua coragem eu não quero. Esta coragem não é tua, foi uma esmola que te deram. Esta coragem não é tua, foi uma esmola que te deram. Contrário, guardar tua coragem. Tua coragem eu não quero. Contrário, guardar tua coragem. Tua coragem eu não quero. Esta coragem não é tua, foi uma esmola que te deram. Esta coragem não é tua, foi uma esmola que te deram. Contrário, guardar tua coragem. Agora eu vou te falar. Contrário, guardar tua coragem. Agora eu vou te falar. Essa coragem não é tua, o dono vive a procurar. Esta coragem não é tua, o dono vive a procurar. Contrário, guardar tua coragem. E tua coragem eu não quero. Contrário, guardar tua coragem. E tua coragem eu não quero. Essa coragem não é tua, foi uma esmola que te deram. Essa coragem não é tua, foi uma esmola que te deram. Contrário, guardar tua coragem. Ela não é tua vida. Contrário, guardar tua coragem. Ela não é tua vida. Esta coragem não é tua, estava no lixão perdida. Esta coragem não é tua, estava no lixão perdida. Contrário, guardar tua coragem. Tua coragem eu não quero. Contrário, guardar tua coragem. Tua coragem eu não quero. Essa coragem não é tua, foi uma esmola que te deram. Essa coragem não é tua, foi uma esmola.